125, the small one. If enable, 133, the small 25. We'll continue if we receive it. Standard 125, 1235, go 19-3. Have a nice day, nice Sunday. Bye bye. Flag it through. Está sendo despertado agora no 08, o voo 1605. Afirmo, comandante. A aeronave vai ser rebocada aqui para próximo ao o gate 5, gate que o senhor se encontra, devido a uma restrição operacional das mesmas para realização do pushback. Aguarde na posição a previsão para o seu pushback mais 10 minutos. 10 minutos, ok, obrigado. Chame a 3191, chame Torre Salvador na frequência 118, decimal 95, bom pouso. 1895, ótimo, né, 63. 3304, aqui, 04. Gente, tá 3304. Aguarde no gate 4, o senhor vai realizar simultâneo com um Boeing da Gol no 5, porém o senhor será o terceiro. Temos um Airbus da Oceanair que já está aqui próximo ao gate 5, o tráfego já está acionando aqui os motores para o táxi. Aguarde na posição a liberação. Estou aguardando, está na 3304. Gente, 35221, o senhor é o quarto para o push e acionamento. Temos um Airbus da TAM e um Boeing da Gol aqui que vai acionar em mais alguns instantes. O senhor vai acionar simultaneamente com os três, com os dois, com as duas aeronaves, ok? Aguarde a liberação. Previsão mais 6 minutos. É 3-1-1, check 30, livre pouso. Pistão no 0, vento 0,90 graus, com 1, 2 nós, 1 dúzia nós. Pouso baixado, travado, livre pouso, 1 0, acionamento 1. Gente. Alfa Mike, Eco Delta, 1 no meu pé e se aponte através do Parque de Pitou Sul para a descida. Bom dia, alta 3859, portão 612. Informação Juliette, autorização Curitiba, nível 360. Cano 3859, bom dia, está autorizado Curitiba, o nível é o 360, via UP Zulu 21 até Sorocaba, após DCT Orana e após conforme o plano, a decolagem é da 10, curva à direita, subida Arbor, após Arbor direto Elefa para interceptar a UP Zulu 21. Controle 119, decimal 8, e o transponder 5555, tudo 5. Ok, autorizado, tá 3859 para Curitiba, nível 360, e Eperzilu 21, até Sorocaba, após direto Orana. Depois é a rota conforme o plano. Decolando a 190, primeira curva será à direita, saída Arbor, transição Elefa. Intercepta Amplitude 21. Controle 119.8 e o transponder tudo 5555. Correto, stand 3859, chame no portão 6 para o puxa acionamento. Excelente, obrigado. O senhor será o terceiro para a decolagem, porém o senhor vai puxar e acionar simultaneamente com um Airbus da TAM e um Boeing da Gol. Guarde só mais um instante, em aproximadamente 3 minutos serão autorizadas todas as aeronaves. Taxi Chané 6312, a bordo temos 150, autonomia 320, lanterna Natal. Ciente, poxa, né? 6312, táxi em frente, pátio Índia, ponto de espera da 10, 1895 é a torre. Boa viagem. Em frente, pátio Índia, ponto de espera da 10, 1895. Pegado até mais tarde, 6312. Até lá. Alô, Salvador, 6312. 6312 da Oxenã, táxi autorizado via Alfa. Chame antes da Juliette. Alfa. A 3304, pushback, acionamento autorizado, chame táxi. Autorizado, pushback, vai chamar para o táxi, da 3304. Voo no 605, autorizado, puxar, acionar, chame táxi. 605, chama para o táxi. IP 5221, pushback, acionamento autorizado, chame táxi. 3521, autorizado, pushback, chama para o táxi. 0, pronto. 312, bom dia, tá livre a linha aí decolada. Pista no 0, vento 090 graus, com 1, 2 nós, 1, 2 é nós. Ali decola no 0, puxa da minha Xané 6319, observe a aeronave da Gol que está sendo, que tá fazendo pushback. Após a mesma deixar o eixo da Juliette livre, o senhor ingresse na Juliette porém mantenha-se no través do gate meia dúzia. O senhor será guiado por uma viatura Follow Me até o gate 8, devido às obras que estão acontecendo aí no pátio. Correto, 639. Torre Salvador na frequência 118, decimal 95. Grata. Torre Salvador, Maiteco Delta, passou de posto na próxima ponta. Nome é 312, decola 16, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, boa, 6318. Maiteco Delta, da presente curva final da 10, agilizando Maiteco Delta após base pela direita para 17, reporte na final da 17. O altímetro padrão no 0, no 3, o Maiteco Delta. Maiteco Delta da presente curva da base pela direita da 17, agilizando. Toma na gira com o Maiteco Delta. Muito obrigado, até a próxima. Abelso, meia curva esperando. Gente, o 639 já visto, o Follow Me. Gente, aguarde, eu vou contactar aqui a viatura, só um instante. Não, por isso. Solo 605, táxi 183 a bordo, 183, 3h45, Campinas. Gente, gol 1605, siga o Airbus à frente, ponto de espera da 10-1895, a torre, prossiga via Índia. Gente, eu via Índia, seguindo o TAN, ponto de espera 10, 1895, 605, bom dia. Para o táxi TAN 3304, 182 a bordo, 3h40 de autonomia, alternando Campinas. Ciente, táxi à direita, TAN 3304, ponto de espera da 10, 1895, a torre, boa viagem. Táxi à direita, ponto de espera 1895, boa. Solo 6319. Prossiga. Nada do Polo 6319. Ok, eu tô tentando aqui contato com a viatura. Aguarde na posição o 6319. Maiteco Delta girando base pela direita da 17 com o trem embaixo para nós. Zero 08 0 graus com uma dúzia nós, o Maiteco Delta, reporte solo controlado. Reportado solo controlado, Delta. Sim, engenheiro 9 graus, governador da rotatória, reporte na mesma, visual com campo. E quem chamou o solo? Bom dia, é o Golf Alpha. Ok, Golf Alpha, prossiga. É, Alpha 5.3, alternativa de reboque de aeronave até o gate 10. 2 nós, uma dúzia nós. Gente, eu estou autorizado a linha decolada 10, 3304. Pois Conchoné 6319, a viatura Follow-me já foi contactada. Siga a mesma até o gate 8. Prossiga até o 8, 63. Mike Agudal, sou Luiz 21, tá ali, vai até o Pátio 4, tenha um bom dia. Salvador, agora 605, pronto, pode esperar no 0. 5, bom dia, Lima, tem cabeceira 1-0. Lima tem gol 1-0, agora 605. Oi, Salvador, bom dia, 35221, tá com 02, pode esperar no 1-0, pronto. 1895, e o controle. 1-9-8, o transponder é 0161, Vitor Mike Vex. Romeu Índio November Alpha, visual do campo. Afirma que o visual do campo é Índio November Alpha. Tramitor Rio Salvador em 1-8-95. Rio Salvador 1-8-95, Índio November Alpha. Custa 6332, bom dia, autorizada a chegada à mar e desça para 3.000 pés sem restrições. Das justas em Salvador, 1-0-3. 3.000 pés sem restrições, confirma no chão. Afirmativo. 6332, qual partida de voz direto? TAP, autorizada a etapa, Custa 6332. A gente vai realizar TGL em Veracruz? Ok, está autorizado o local com TGL em Veracruz, 1000 pés, corredor Axé, decola da 1-7, curva à direita, o controle 1-9-8, a torre 1895, transponder 0-1-1-6. Viagem. Vamos. Teve decolagem 1-0, agora no 605. 3304, bom dia, contato radar, saída Arbo, nível 340. Arbo subindo 340, tá? 3304. E algum equipamento DMR a bordo? 221 na linha, mantém cabeceira 1-0. 35221 na linha, mantém na 1-0. Um voo até a volta, Whisky. Dia, Bravo Felício, livre acionar, chame táxi. Decolou 25, controle 119.8, bom voo, bom dia. 19.8, obrigado, igual. Controle Salvador, bom dia, gol 1605, decolado na escuta. Gol 1605, bom dia, contato radar, subo para o nível 360, perfil da El. perfil da EL 360, 1605. Confirme, chamou a torre, onde é o nome numeral? Táxi do Elvio Luiz, reporte para ingresso 97. Um livre decolagem, dono zero, vento 090 graus, com 1-2 nós, uma dúzia nós. 35221, autorizado decolagem. Pitax, Mike Charlie Alpha, reporte para ingresso, 97. Torre, o Indiana Weber Alpha está na 3 milhas, na cidade do Salvador. Indiana Weber Alpha tem livre pouso na pista 197, o vento 080 graus com 1-2 nós, uma dúzia nós, Indiana Weber Alpha. Livre pouso, Indiana Weber Alpha. Para o táxi, o 325 nós, temos 172 a bordo, autonomia de 4 horas e 15, alterna Campinas. O alternado é Campinas? Irmão. Delta 3859, está livre o táxi pelo pátio e Índia, no ponto de espera da 10, torre 1895, boa viagem. Obrigado, autorizado o táxi via pátio e Índia até o ponto de espera da 10. Quando pronto, torre 1895, Golf, Golf Alpha, após a aeronave da TAM, livrar o pátio, prossiga para o gate 10. Positivo, pode livrar a nave da TAM para o gate 10, Golf Alpha. IP 5221, bom dia, contato tardar na decolagem, sei da Arbor, nível 200. Arbor 200, IP 5221. Alguma possibilidade de liberar a restrição do 110? Eu passo lá no 85. IP 5221, autorizado, livre das restrições. Muito obrigado, livre da restrição, IP 5221. Weber Alpha no solo R28, autorizado backtrack, reporte livrando na Oscar, Indiana Weber Alpha. Aqui Charlie Alpha, autorizado ingresso, observe o Charlie 150 taxiano, vai segui-lo, reporte cabeceiro 17, pronto para decolagem, o Mike Charlie Alpha. Quebec, bom dia, livre acionamento, chame táxi. Cópia. O Papa Romeo Mike Oscar Golf, pronto, cópia. Ok, tá autorizado o Jacaré Paguá, o nível 260, até a aldeia e após modificar as regras e prosseguirá até Jacarepaguá sobre regras de voos visuais nos corredores. Decolagem da 17, curvará à direita após, subida da El, após da El Leda, e após Leda, Eudes. Em Eudes, intercepte a Upezulu 44 até a aldeia. O controle 19.8. Torre 1895 e o transponder é o 5562. Mike Charlie Alpha, vai manter a posição, que aguarde para decolar. Será o número 2, previsão de mais 2 minutos, mantém a posição. Hangar? 59. 5, a Aerostar, chame a torre para o acionamento. E boa viagem, Mike Alpha Golf. Chanel 6332, do Estado Primeiro País, ajuste permanece, livre LS, reforço estabilizado. 132, peço indenência, Chanel 6332. 19 decolos 31, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 198, obrigado, tenha um bom dia, senhor. 133, decimal 25. 13325, voo. Controle, muito bom dia, tá? 3859, decolou na sua escuta. TAM 3859, bom dia, contato radar na decolagem, perfil Arbor, nível 360. Perfil da Arbor para 360, quando possível, pro de Arbor ou Elefa, agradece. Só por gentileza, foi o TAM 3733 que chamou? Afirmo, o TAM 3733. Ok, TAM 3733, autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360, via Papa Zulu no meia, até Belo Horizonte, após BH Trive, e após Trive direto Pirassununga. Decolagem da 10, curva à direita, subida da EL. Após da El Leda, após Leda DCT Bridge, vai interceptar Pesulu no meia. O controle 119, decimal 8, o transponder é o 5574. Está autorizado São Paulo, 2660, decola pista 10, primeira curva à direita, perfil da El Leda, depois de Leda direto Bridge, Pesulu no meia, Belo Horizonte, Drive, Pirassununga. Motor de saída 1, 9, 8, aciona 5574, TAM 3733. Correto, TAM 3733, chame Barupuxi e acionamento no gate 1. Informará pronto, TAM 3733, graças. Nada. TAM 3859, autorizado da presente, pro hoje Alessa. Direto Alessa da presente, TAM 3859, muito obrigado. Charlie Alpha, livre decolagem, dono 7, vento 100 graus, uma centena com 15 nós, com 15 nós, Mike Charlie Alpha. E Luiz, que após a decolagem do Mike Charlie Alpha, alinha e mantém cabeceira 17, o Bravo que Luiz. O Chanel 6311, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesulu 16, até Belo Horizonte, após BH Trive, e após Trive Direto Poços de Caldas, decolagem da 1-0, curva à direita, subida da El, após Leda e após Bride. O controle 119.8, acione 5573. Torre Salvador, Puxaner 6332, final da 1-0. Puxaner 332, reporte passando Simbra com trem checado, altímetro no 0-3. Chamará com 3 checados, 6332. Estamos 7, o vento 1-0-0 graus, com 1-2 nós, 1-12 nós, o Bravo Kilo Whisky. Push, no gate 8. Para o push, com 8. Cabeceira 1-7, irá aguardar, ok? Mantenha a cabeceira 1-7, Vitor Mike Quebec. Golf Alpha, finalizado reboque, grato, bom dia. Golf, Golf Alpha, ciente, bom dia. Salvador, área desça para 4 mil pés sem restrições, ajuste no 013. Tempo de chegada, Chanel. 1-0-1-3, o vento 1-0-0 graus, uma centena com 1-2 nós, com 1-12 nós. Tem livre pouso, pista 1-0. Livre pouso na 1-0, Chanel 6332. Chanel 6332, informa o tráfego à direita, decolando a 1-7, é um Charlie 150, já comprou a sul, não vai interferir com a sua aproximação, ok? Cliente, obrigado, tem o tráfego no ticket. Bravo que Luiz que decolou os 37, chame controle 119.8, tem um bom voo e bom dia. Regras. Para pushback e acionamento 01. Tá, 3733, autorizado, chame táxi. Autorizado, foi morar, 3733. Patango Bravo que Luiz, que bom dia no meu pai servidor de ferro, reporte fora da barra. Patango Eco Uniforme Hotel, vou na proa de Paripe, desça para 1.500 pés. Ajuste na 013. Cinco, chame Centro Recife em 128.8. Centro Recife, 128.8, trip 5221. Na solo 39, à direita, solo 219, bom dia. Direita 219, 6332, obrigado, bom. Mike Quebec, livre decolagem da 17, o vento 090 graus, único nós, Mike Quebec. São 3859, Recife 1288. Recife 3835. Quebec, Decolos 41, controle 119, decimal 8, tomou voo, Quebec. 198, Quebec, vou trabalhar, você regressa. Regresso. Controle Salvador, para Patango Vitor Mike Quebec, decolando, se escuta. Patango Vitor Mike Quebec, prossiga. Decolou de Salvador, ingressando para o Redor Archery, passando 700 para o meu pé. Chanel 6332, bom dia. Táxi via Alfa, chame antes da Juliette para ingressar no pátio. Alfa, chamarante da Juliette, 6332. Poderia confirmar a posição do Bravo Kilo Whisky? Voltando Vitor na Quebec, tráfego na posição de 1 hora, aproximadamente 5 milhas, mantendo no meu país. Espera 1895, a torre, boa viagem. À direita, no ponto de espera, 18. Cobriu a frequência? É 718, decimal 95. 1895, braço. Tá, 3735. Poxa, né, 6332? Táxi autorizado via Juliette. É, e mantenha-se no través do gate 612. O senhor será guiado pela viatura Follow-me, da Infraero, até o gate 09. É devido às obras que estão acontecendo aqui no pátio principal. Aguarde a viatura no través do 612, 6332. 6332, livre até o través do 612 e seguiremos no Paulo B. November Yankee Mike, o senhor vai fazer TGL em Veracruz? Autorizado, o local, com TGL em Veracruz, decolagem da 17, curvará à direita, corredor Axé, até o farol da Barra, o controle 19.8, torre 18.95, transponder 0117, November, Yankee Mike. O Chanel 6332 avistou o Follow-me? Obrigado. O November Yankee Mike, correto, cotejamento. O senhor está em qual pátio? Chame a torre para acionar, bom voo. Chegou 12 horas, 3.8 milhas, mantendo no meu país, mesmo rumo Charlie 150. Sabe só o contrato, eu vou vir tomar TV. Perdão, zero pronto. Bom dia, Delta 3733, está livre a linha e decolar da pista 10, vento 100 graus, uma centena com 12 nós, uma dúzia nós. Livre a linha e decolar pista 10, vento 3733. Radial 301 301, o controle 119, decimal 8, torre 1895, o transponder é o 5577, Mike Bravianchi. Um forte chiado na transmissão. No pátio 4 foi entendido o libracionamento, chame pronto para o táxi. Não compreendi a última solicitação, confirme. Gente, o cotejamento está correto, chame a mesma para acionar, tenha uma boa viagem. O Mike Bravianchi. É o Mike Bravianchi. Táxi, November Yankee Mike, reparte o ingresso na 117. Melhorou um pouco, ainda está um pouco chiado, mas clareza 4 agora, November Yankee Mike. Oi, as edificações impedem a nossa visualização e não foi possível alertá-lo. Se eu tiver condições, mantenha a posição. Eu vou checar aqui com a administração do aeroporto se manterá o gate 9 mesmo, ok? Pois não. Mal 8, bom boi, bom dia. 198, bom domingo, 3733, grato. Aumenta aí. Olá, você é um bom dia. Prosseguindo pro 11, Xanero, 6332. Taxi, Mike, Bravo e Yankee, seguindo o Papa 28 Alfa no Pat 4, reporte para ingresso no Oscar. Controle Salvador, um bom dia, Tantra 733, passa 1900 da El Leda. Tantra 733, bom dia, contato radar, saída da El, nível 360. Só para 360 na da El, Tantra 733. M250, Chame Torre Salvador, em 1, 1, 8, decimal 95. Vai Salvador, Chame 250, 2 milhas por 0, bom dia. Bom dia, altímetro 103, check trem. É 13, 1 minuto para trem. Para 2000 pés, desce para 2000 pés, desce permanece, autorizado ILS, pista no zero, reporte estabilizado. 2000, pista no zero, chamarei Xanair 6250, tem livre pouso, pistão no zero, vento 1, 0, 0 graus, uma centena com 1, 4 nós, 14 nós. Renascer, baixou e travou o Xanair 6250. Livre pouso. Sim, chame Recife, 18.8. 28 graus. Autorizado, gol no 982. Chame Torre. Por gentileza, pode repetir a frequência? 118, decimal 95. 1895, até já, obrigado. Terceiro 197. Solo 50, à direita Fox, Solo 21, decimal 9, bom dia. 21, nossa próxima vez. Oi, Salvador, bom dia, gol 1982, na sinal embaixo da vara. Bom dia, gol 982, altímetro 10 no 3, o vento 100 graus, uma centena com 14 nós, 14 nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso no 10, gol 14 nós na pro, 1982. Alfa Juliette Gate 2. Alfa Juliette Gate 2, obrigado. Posição 96, Mike. Mike atenta a estrela turbulente do Banda Gol. A posta livre, 197, o vento 120 graus, 14 nós, November Mike. Que o Ocean é 6311, está autorizado o pushback é, no gate 8. A infra está ciente aí da forma que será realizado, o senhor vai ser puxado aqui até próximo ao gate 5. E lá, só próximo ao gate 5, acione os motores, chame para o táxi, 6311. Alô, obrigado, 6311. Então, 3733, Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 251, bono 3325, da 3733, bom domingo. Obrigada. Mike, decolou 54, controle 119, decimal 8, bom voo. Obrigado. November Yankee Mike, 1000 pés, este é reporte fora da barra. Ingresso na Juliette, portão 5. Juliette, portão 5. Bravo Yankee tem livre decolagem da 17, o vento 120 graus com uma dúzia nós. 12 nós, Mike Bravo Yankee. Opa, o meu Mike Costa Golf. Reporte pronto para o táxi, Mike Oscar Golf. Yankee decolou 56, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. Bom dia, Mike Bravo Yankee. Controle Salvador, bom dia, de Mike Bravianque. Controle Mike Bravianque, bom dia. Contato radar na decolagem, saída Momo, nível 180. Libera da restrição vertical, Mike Bravianque. Autorizado, livre de restrição. Grato, Yankee. Golf, livre táxi, aponte para ingresso, 97. Lado ingresso, forte pronto para decolar, o Mike Oscar Golf. Eco Uniforme Hotel, reporte visual com campo. Reportará quando visual Uniforme Hotel. Gascar Golf, decola 03, chame o controle, 119, décima 8, tem um bom voo, bom dia. Controle 119.80, boa. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeo Mike, Oscar Golf. Papa Romeo Mike, Oscar Golf, contato, radar, decolagem, suba para o nível de voo 260, subida da El. 260, subida da El. Controle Atenção Hotel, tá visual com o campo. Uísque, Uniforme, Hotel, chame e torre, 118 decimal meia. 118 decimal meia, torre, é Uniforme Hotel. Controle Salvador, o Eco Uniforme Hotel não está conseguindo contato, hein? 118 decimal meia com a torre. Eco Uniforme Hotel, chame 1895. 1895, grato. 156 a bordo, 63 ou 9. Confiado, Chiné 63, 11. Aviso o táxi, é o pátio Índia, ponto de espera da 10.